casa abandonada além. No alto, sozinha, sem ter lá ninguém. Caindo, velhinha, ao ver os prédios da cidade. Ó, velha casa, sombra eterna da saudade. Atendendo o pedido de Daniel Moraes, Francisco Alves cantou de Ari Barroso e Lamartine Babo, Na Virada da Montanha. Antes, Orlando Silva interpretou de Pixinguinha e Otávio de Souza, Rosa. 78 RPM. Neste último programa do mês, atendemos os ouvintes que ligaram para o telefone 2182-3222 e fizeram um pedido para o 78 RPM. Hora do intervalo, logo depois eu volto com o programa do ouvinte do 78 RPM, com pedidos de Belém do Pará, Santo André e da capital paulista. Estamos apresentando 78 RPM. A sonoridade de uma época na Rádio Cultura Brasil. Hoje atendendo os pedidos dos ouvintes. Além da sintonia pelos 1.200 kHz, a Rádio Cultura Brasil pode ser ouvida pelo satélite Brasil SAT-B4 e também pela internet. Por isso, o programa recebe pedidos de longe. É o caso de Casemiro Ferreira, de Belém do Pará, que pediu uma música que nunca foi tocada no 78 RPM. A Noiva da Gafieira, com Moreira da Silva. A gravação é de 1946. João Martim, de Santo André, pede Eu Sei Sofrer, com Araci de Almeida. Ouça Moreira da Silva e Araci de Almeida. Autuado como contraventor da lei do meu país, porque eu sou muito infeliz. Estava sentado num banco alinhado na Praça da Bandeira, com a minha cabrocha faceira. Chegou seu muni-muni balançando o cacetete e disse: eu vou lhe levar. O moço vai embora, isso não são horas de ninguém namorar. Eu me queimei e respondi: espera lá, seu guarda. Creio que o senhor está equivocado, não seja assim tão afobado. Essa menina que o senhor está vendo aqui comigo sentada é minha namorada. Fique sabendo que eu sou um chefe de família, um rapaz direito. Nunca faltei com respeito, não tenha medo. Entre nós dois não acontece nada, ela é sabida e escolada. Por isso mesmo disse ele pra mim, é que eu vou lhe levar. Passa pra aqui, vamos até lá. O comissário de dia é quem pode resolver a sua situação. Seu atrevido bobalhão, pelo que vejo você é um indivíduo que nem casa tem, anda dormindo no trem. Eu sou da brincadeira, eu vim da Gafieira, minha noiva também. Eu nunca fiz mal a ninguém. Quando eu cheguei no distrito, todo aflito, para me justificar, nem tive jeito de falar. O comissário de dia já me conhecia, era um bom homem, já ouviu falar do meu nome. Foi logo dizendo, cante logo alguma coisa para eu escutar. Seu morengueira mete lá, quando eu cantei o velho samba, ele ficou de perna bamba e disse: eu vou lhe soltar. Seu merengueira, mete o peito, vá pra casa descansar. Quando eu cheguei no distrito, todo aflito, para me justificar, nem tive gente de falar. O comissário de dia já me conhecia, era um bom homem, já ouviu falar do meu nome. Foi logo dizendo, cante logo alguma coisa para eu escutar. Sua morengueira mete lá. Quando eu cantei o velho samba, ele ficou de pé na pamba e disse, eu vou lhe soltar. Bebe tolendale, bolinho. 78 RPM atendendo seus ouvintes. Um deles é de Belém do Pará, o Casemiro Ferreira, que ouviu com Moreira da Silva, de Ludovico Guimarães e Valdemar Pujol, A Noiva da Gafieira. Aracide Almeida cantou Eu Sei Sofrer, de Noel Rosa, a solicitação é de João Martim, de Santo André. 78 RPM. Eles estão de volta na nossa programação, Francisco Alves e Carlos Galhardo. Nair Bernardes, da Barra Funda, pede o bolero Duas Almas, com Francisco Alves. Isaura Vieira quer ouvir Cortina de Veludo, com Carlos Galhardo. Música. mais que o destino um dia escolheu pra amar com desatino. São duas tu e eu, amor quase loucura, loucura de querer. Que tempo de ventura vivemos sem saber que um dia no caminho que cruzavam nossas almas viria a sombra do ódio pra apagar o sol do amor. E desde aquele instante melhor fora morrer nem perto nem distante poderemos viver. Desde aquele instante melhor fora morrer nem perto nem distante poderemos viver. Nem perto nem distante podemos nós esplendor, aurora boreal, na aurora de um amor. E uma cortina de veludo esconde a Porto Val, por onde um dia hás de entrar. Essa cortina há de se fechar sobre o teu vulto quando ele a vier transpor e não mais se abrirá. Meu amor. essa cortina há de se fechar sobre o teu vulto quando ele a vier transpor e não mais se abrirá. Pedidos de Nair Bernardes e Isaura Vieira. Você ouviu com Francisco Alves o bolero Duas Almas, de Dom Fabián, em versão de Evaldo Rui. Com Carlos Galhardo, música de Paulo Barbosa, letra de Oswaldo Santiago, Cortina de Veludo. A sonoridade de uma época, na Rádio Cultura Brasil. 78 RPM. Hoje, atendendo os ouvintes que ligaram durante a semana para nossa central de atendimento no telefone 2182-3222. Ligaram e fizeram um pedido para a edição especial do 78 RPM, que vai ao ar no último domingo do mês. Gumercindo Tiva, de Santo André, ligou e pediu Maria Bonita com Nelson Gonçalves. Mas nós não temos em nosso acervo essa gravação. Em contrapartida, temos duas músicas com esse título, mas de autores diferentes. Ouça Maria Bonita com Francisco Alves e com o cantor Jorge Fernandes. Recorda-te de Acapulco, daquelas noites, Maria Bonita, Maria querida. Na praia deserta escura, tua brancura era uma estrela do céu caída. Teu corpo que o mar buscava, lançando as ondas para alcançá-lo, não alcançava. Confesso que ao contemplá-lo, confesso com sentimento, meu pensamento, ai, me atraiçoava. Eu disse muitas palavras, essas que a gente diz docemente dos seus anseios, pedindo que me atendesses, que convertesses em realidade meus devaneios. A lua que estava vendo foi se escondendo discretamente na noite calma. Eu reconhecidamente cheguei-me para beijar-te e em beijos dar-te, ai, toda minha alma. Amores tens no passado, muitos amores, Maria Bonita, Maria querida. Porém, nenhum tão honrado, tão claro e puro, como que eu juro por minha vida. Eu trago cheio de flores para ofertar-te, para adorar-te de alma ajoelhada. Recebe-o emocionada e jura-me que não mente, porque te sentes, ai, idolatrada. Maria Bonita, você não se lembra dos nossos enleios, daqueles passeios que a gente fazia no meio da mata. Não sente saudade das noites tão lindas,

horas depois esquece. Seguindo esse princípio, você também prometeu. Chegou até a jurar um grande amor, mas depois me esqueceu. Jesus, um grande amor você jurou, e jurou, mas não cumpriu, fingiu e me enganou. Pra mim você mentiu, pra Deus você pecou. Silvio Freitas pediu e ouviu com Orlando Silva, de Marino Pinto e José Gonçalves, Aos Pés da Cruz. 78 RPM. Vale lembrar que o último programa do mês quem faz é você. Participe pedindo a sua música na central de relacionamento. O telefone é 2182-3222. Repetindo, 2182-3222. O telefone está à sua disposição de segunda a sexta-feira no horário comercial. Roteiro de Eduardo Weber, gravação e montagem Cido Tavares e Heitor Cosi. Eu sou Roberta Martinelli e volto a apresentar o 78 RPM na próxima semana. Até lá! 78 RPM. A sonoridade de uma época na Rádio Cultura Brasil. Realização: Fundação Padre Anchieta. Cordiais saudações.